Charlie Alpha Tango, chamou? Bianchi Romeo Tango. Prossiga. Colado de Serra Índia Eco Índia, senhor. É, tá com proa. Cooper, chama o controle, ok? Chame a frequência do controle e 1.9.8. Serra, o Yankee Romeo Tango. Chama o controle 1.9.8. Mantenha a vertical do aerônomo decolado e chame o controle 1.9.8. Good morning, American 239, for runway 10. Azul 4489, escuta? 4489, bom dia, na final da 10, na Baixada Travada. Livre pouso, vento no 30 graus, 079, azul 4489. Livre pouso, 4489. American 239, continue your approach to number 2 for landing. We'll continue, American 239. Azul 4489 no solo 08, libere a direita agilizando e chame o solo 211 ao lugar. 211, azul 4489. American 239er, clear to land runway 10, wind is 1, 41 degrees, 06 knots. Clear to land 10, American 239. American 239 on the ground at 10, vacate the runway, contact the ground control, 121.1. 121.1, call to American 239. Salvador, bom dia, 133-04, passando sim para estabilizando. 3304, cheque trem, autorizado pouso, vento 130 graus, 07 mais. Trem checado, de pouso, 3304. Tchau, Alfa, o tela escura da torre. Tá o meu tchau, Alfa, na escura da torre. 3304, no solo dos 14, chama o solo do 211. 211, boa. Silvia Sanar, chame táxi, que você é ali. Que você é ali, uma livre nacional, chame táxi. Lima, Lima Fox, prossiga. Autorizado, chame táxi. Lima, Lima Fox. Então inicia o táxi, reporte para o ingresso. Então não sei. Confirme o destino. A Serra Novembro é Juliette Fox. São Lima, Lima Fox, ciente. Qual seria a radial distância, Salvador? Ciente, chame para a ingressão no 7. Folgou no 372, autorizado a alinhar e decolar, vento 040 graus, 062. Autorizado o ingresso, chame alinhado pronto. Salvador, Azul, se quiser mais meia, ele é Sama Zero, bom dia. Bom dia, continua a aproximação, eu gosto de pista livre. Colo 372, decolado aos 21, chama o controle em 198. 198, bom dia, 372. Pouso, puxando zero, vento 040 graus, 062. Livre pouso na 10, 509 meia, baixar travado. Ok, seguinte, tá pronto a decolagem? Ok, decolagem com plano norte, vento 040 graus, 05 nós, guardião 01, chama fora do solo. O azul 5096, caso receba notificações, à sua esquerda, vai decolar o helicóptero da Polícia Militar. Próximo à cabeceira 17, com plano norte, sem interferir na sua aproximação, ok? Ciente, 5096, obrigado. Lima, Lima Fox, mantém a posição. Salvador, fora do solo, pro norte, guardião 01. Gente, guardião 01, decolado aos 24. Acione o transponder do mando normal, chama o controle. 119, decimal 8. 119, 8, acionado o transponder do mando normal, guardião 01. Papapá, Lima, Lima Foxtrot. Autorizado decolagem, pista 17, vento 030 graus, 05 nós. Ô, guardião 01. Vai escutar. Show 1, 1-7-1-1, ok? Posicionado, 1-7-1-1. Solo 25, solo 1-1. Decolado aos 2000, chama controle 1-9-10-8. 19-8, Lima Fox. Confia autonomia alternativa. Táxi, aposte para o ingresso no centro. Sierra Lima, utilizado o ingresso, chame aliado pronto para a decolagem. E o Lima, Lima Fox? Possível? Chama o controle? Chama, 119-8, como instruído. Lima Fox, grato. Bandeira Lima, livre decolagem. Vento 030 graus, 04 nós. Ok, Thiago Alfa Tango, decola, está presente para o norte? Livre, livre decolagem da presente da Bata com Pula Norte. Vento 040 graus, 04 norte, Thiago Alfa Tango. Confirma a decolagem do Quinta Serra Lima. Aos 3-1, chama o controle 19.8. 19.8, Lima. Vai por fora. Xalão Patango, decolado aos 3-1. Boa noite. Chama o controle 19.8. 19.8, gato, está regresso. Charlie, Salvador, trip 5217. 5217, bom dia, check trem, livre pouso, vento 030 graus, 032. Ok, passaram a ser baixado, checado, trip 5217. Livre pouso. Livre pouso, ciente, trip 5217. Oi, Salvador, bom dia, Xené 6302, full ILS, check for. 6312, continua a aproximação, voz pista livre. Continuando, aguardando a pista livre, Xené 6302. Trip 5217, no solo os 38, os 39, corrigindo. Chama o solo 211 ao livrar, agilizando. Quem é o 211? Xené 6312, check trem, livre pouso, vento calmo. 6312, livre pouso, passar travado. O solo, os 4-1, chama o solo 2-1-1, Olivra, Xené 6312. 2-1-1, Olivra, 6312. Salvador, bom dia, o Xenar 6225, traz uma foto de cara dando zero e pronto. 6225, livre ingresso e decolagem, vento 030 graus, 032. Livre alinhar e decolar dando zero, o Xenar 6225. Bom dia, boa noite, espera. Mantém 9083. Mantém 903. Decolado 45, chama o controle 119, decimal 8. 119.8, 6225, bom dia. Bom dia. 9083, autorizado a decolagem, vento calmo. E decolagem a 10, voo 9083. Ali mantém. Ali mantém 5384. Circulado aos 48, chama o controle em 119, decimal 8. 198, voo 9083, bom dia. Bom dia. Mike Eco Delta, ciente do tráfego, autorizado a cruzar a final da 10, chame girando base pela direita da 17, Mike Eco Delta, contém baixar travado. Tempo 384, livre de decolar, vento variável e intensidade 03 nós. Paciente livre de decolagem da 10, tempo 5384. Com 384, decolado aos 50, chama o controle 119, decimal 8. 198 com o controle 5384, obrigado pelo trabalho, senhor. Era pronto, bom dia, eu também estou no 79. Bom dia, 3179, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento variável de norte a este com 03 nós. Mike Delta, base, baixado e checado. Mike Eco Delta, livre pouso, pista 17, vento variável 03 nós, reporte no solo controlado. Livre pouso 17, reportará no solo, Delta. Decolado ao 5-4, chama o controle em 119-8. 19-8 a 3179. Quer que eu dê outra sono 5-5 a estacionar a frequência livre? Torre Salvador, muito bom dia, gol 1960. Nono 60, continue aproximação. Reporte com o trem baixado travado. Sete, reporta na gol 960. O gol na 1960 passa o Índia Sierra com baixado e travado. 1960, autorizado pouso, vento 080 graus, 03 nós. Pouso autorizado para o gol na 1960. Salvador, Netuno 27, está no hotel para a estação de decolagem. Netuno 127, mantenha a posição, mantenha a ponto de espera da hotel. Zeto 1127, autorizado táxi via pista, reporte alinhado cabeceiro no zero. Táxi via pista, banda alinhado. Gostaria de informar a presença de pássaros em frente aqui na Taxi Delta. Muito obrigado pela informação, Neto 1127. Uno 160, solo 59, direita Foxtrot, 121, decimal 1. 1211? Afirmo, 1211. 1019, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Azul 4299, ponto de espera no zero, pronto. Azul 4299, muito bom dia, mantém ponto de espera no zero. Mantém ponto de espera no zero, 4299. Ponto 04, faça isso aqui rádio, reporte na hotel, mantendo posição. Afirmo 2631. Mantém até a 1104. Netuno 27, pronto. Livre decolagem 10, vento 130 graus, 04 nós. Onça 04 autorizado, cruzamento na 10, reporte na Delta. Caso 4299 é Lima, tem cabeceira na 10. Tem mantendo no 0, 4299. Ponto 04, autorizado ataque alfa, reporta Juliette. Netuno 27, circulando agora ao 03, mantenha mil pés de circuito, corredor axé, aguardando transferência Onça 04, necessário até o ponto de espera via Juliette, Pátio, Índia, no ponto de espera Torre, 118, na Torre Xande, me chama novamente, pronto.